tá de novo com essa pessoa. Não tô acreditando, vai fazer papel de trouxa outra vez. E o quê? Você não aprende mesmo, hein? Pra você isso é amor, mas pra ele se não passa de um plano B. Se não pega ninguém da lista, liga.